Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos compositores. Sérgio Assad. O compositor profissional que não toca violão consegue até entender sua mecânica, mas compor música fluente, idiomática, requer muita experiência e tivemos de esperar até o século XX para que compositores como Respighi ou Manuel de Falla escrevessem obras originais para o violão. Desde o Renascimento, compor música para instrumentos dedilhados, como o alaúde ou a guitarra, era domínio exclusivo de quem os tocava. Os herdeiros dos alaudistas são os compositores violonistas, que são uma ocorrência única no cenário da música contemporânea. Grosso modo, todo violonista gostaria de ser compositor, mas quando falamos da primeira divisão dos violonistas compositores, parece que cada um desenvolve um universo sonoro particular e intransferível que é frequentemente informado pela fertilização mútua de gêneros. Ao longo da história, verificamos compositores que se bastam com o violão, como Tárrega ou Barrios, e compositores que usam o violão como um trampolim para saltos mais arriscados, que é o caso de Sor Giuliani ou Brauer. Nesta segunda categoria, incluímos aquele que é provavelmente o mais profícuo compositor violonista brasileiro, com uma produção voltada para a música de concerto, Sérgio Assad. ouvimos de Sérgio Assad, Jobiniana número 1 para dois violões, interpretada pelo duo Eden Stell. Sérgio Assad é uma das metades do mais celebrado duo de violões da atualidade, o duo Assad, que já foi assunto de um de nossos programas passados. O duo Assad foi plantado no solo do choro e da música popular que era tocada em casa, mas foi adubado e regado pela formação clássica mais severa da professora Monina Távora, no Rio de Janeiro. Até aquele momento, Sérgio flexionava seus músculos fazendo arranjos e compondo música popular, que é o campo de testes de praticamente todo compositor. Mas a sua entrada na Escola de Música do Rio de Janeiro jogou areia em sua vocação. Era muito forte aquela história de gostar de tocar, eu vivia com o violão na mão. Inventando histórias, tentando compor, fazer canções, né? Eu cheguei a fazer muita canção, né, nessa época, dos 16, 17, até os 18 anos. Depois eu parei. Que eu entrei para a escola de música lá no Rio e todo mundo fazia música do Decafônica naquela época. Aí eu me sentia ridículo, né, com as minhas coisinhas tonais e não sei o quê. Me senti tão diminuído que eu parei. É aquela música mais acadêmica, aquele negócio. Estava com o futuro finito, aquele troço ia acabar. Só que na época, aquele pessoal todo do meio acadêmico não sabia. E aquela música que o Radamés estava fazendo estava apontando uma outra direção. Porque tinha ainda, estava fortemente apoiada na música tradicional, mas tinha uma proposta de renovação atrás daquilo. Né? Eu era aluno das Teles Clias, de comparado, ela odiava aquele negócio do Radamés. Dizia assim: ah, me lembra a música da. Parece que. Quando você ouve o Radamés, você vai ouvir a Emilinha Borba, né? Quando a carreira do duo começou a decolar no exterior, Sérgio percebeu que as músicas que mais surpreendiam o público eram exatamente as peças de Radamés em Atali e os arranjos de Astor Piazzolla, que eram mal vistos por seus professores no Brasil e que eram guardados na manga do paletó para serem usados como bis. Encorajado por esta aceitação, Sérgio se deu conta de que havia um espaço para o tipo de música que ele queria escrever. Eu lembro de um recital do Duo Assad em São Paulo no início dos anos 80, onde ele começou a incluir timidamente algumas de suas obras. Mais tarde, algumas delas foram reunidas para formar a Suite Brasileira em três movimentos. Thank you. Thank you. ouvimos de Sérgio Assad a Suíte Brasileira para dois violões, com os movimentos Baião, Canção e Samba, interpretada pelo duo Eden Stell. A voz de Sérgio Assad como compositor já é bem nítida nesta obra, e é também fácil enxergar nela as influências mais marcantes. Radamés em Átali, Vila Lobos, e a música popular brasileira pós-bossa nova, sobretudo a de Tom Jobim e a de Gilberto Gismonti. Hoje é sexta-feira de manhã, hoje é sexta-feira, deixa o mato crescer em paz, deixa o mato crescer. Neste programa, eu preferi não usar as gravações do próprio Duo Assad, porque o seu enorme poder de persuasão artística poderia induzir a uma visão meio parcial destas obras. Ficaria meio difícil distinguir o que é sua qualidade como composição e o que é fumaça da combustão dos intérpretes. Como vocês devem ter percebido, músicos da categoria dos ingleses Mark Eden e Christopher Stell são capazes de extrair o máximo destas complexas partituras e ainda por cima adicionar uma marca pessoal. Se inicialmente Sérgio Assad escrevia música para expandir o repertório do duo, não demorou muito para que outros violinistas começassem a lhe pedir obras. A sua primeira obra solo publicada foi dedicada ao grande violonista escocês David Russell e é hoje item obrigatório no repertório dos violinistas jovens em todo o mundo. Aquarelle, de Sérgio Assad. Ouvimos de Sérgio Assad o segundo e terceiro movimentos da suíte Aquarelle, Valsiana e Prelúdio Tocatina. Ao violão, Alexei Viana. Os anos 90 viram um extraordinário crescimento na produção de Sérgio Assad. Claro que há uma ênfase nas obras para duo de violões, por razões óbvias, inclusive uma extensa trilha sonora escrita para um filme japonês. Mas sua música solo, majoritariamente composta para outros intérpretes, já é suficiente para preencher um CD. A sua obra mais portentosa para violão solo é uma sonata escrita para o violonista japonês Shinichi Fukuda. É uma obra onde os traços de brasilidade são menos evidentes e onde há uma clara intenção de se homenagear colegas compositores como Brauer ou Bogdanovich. Mas o que mais salta aos olhos é a firmeza de sua mão de compositor ao manter sob controle uma estrutura harmônica bastante volátil e a chegar a um modelo formal que alia contraste e continuidade. Duas outras características marcantes são a riqueza textural de seus ostinatos e a facilidade com que ele atinge os finais com uma maneira empolgante. Certamente, esta é uma obra das mais importantes em todo o repertório brasileiro. Sonata de Sérgio Assad. Thank you. Thank you. Ouvimos de Sérgio Assad a sonata para violão, com os movimentos Allegro Moderato, Andante e Presto. Ao violão, Alexei Viana. O crescimento vertiginoso da reputação internacional do Duo Assad nos anos 90 levou o Sérgio compositor na bagagem. Encomendas para obras de câmara começaram a surgir e colaborações com pesos pesados como Yo-Yo Ma e Nadia Salerno Sonnenberg deram margem a que ele se arriscasse a obras maiores e até a composição orquestral. Eu acredito que sua maior obra até o momento seja o concerto Origens, para violino, dois violões e orquestra, que explora uma estonteante diversidade estilística e que exibe um intenso virtuosismo de escrita para os solistas e para a orquestra. Thank you. Ouvimos de Sérgio Assad o último movimento do seu concerto Origens para violino, dois violões e orquestra, tocado por Nadia Salerno Sonnenberg ao violino, do Assad aos violões, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, regida por John Nashling. Sérgio Assad está em seu apogeu artístico e deve ser um caso único na história do violão de alguém com uma produção tão intensa como compositor que mantém ao mesmo tempo um padrão legendário de virtuosismo como instrumentista. Só podemos então agradecer-lhe por nos conceder esta entrevista e desejar que Deus continue com a mão em seu ombro. Nossos agradecimentos também a Gilson Antunes pela consultoria. Se você quiser enviar comentários, por favor, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos ouvir e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão com Fábio Zanon. Gravação e montagem Almir Amador. Produção Gláucia Molina.